não, porque ainda não passou pela saga lá do... Do Crone. Do Crone. Sério mesmo que vocês estão discutindo o Homem-Aranha? Não querem encerrar o podcast, é, não? E agora, senhoras e senhores, vamos encerrar o podcast. É porque o episódio hoje é de Marvel, então a gente discute o Homem-Aranha, caceta. Não, pronto. Acabou. A gente já fez o final antes, então já acabou. Não é isso? Porra. É. Ah, então vou sair que eu vou jogar antes que você me ligue. Peraí, eu tenho que achar. Tá. Cadê o... Ih, caralho. Será que eu não gravei nada? Eu não tô achando o programinha da gravação. Será que eu perdi o podcast? Não. Será? Você não perdeu. Pode ser que você não gravou. Não, eu abri um negócio pro programinha da gravação. Ah, perdi. Em meio a montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Que adora sentar na cadeira do cinema e sentir um líquido branco escorrer por entre suas nádegas. Está começando mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Num dos episódios de nosso programinha, falávamos do trailer de Superman, The Man of Steel. E por solicitação do nosso araquídeo da África, ele pediu para que nós falássemos também dos trailers da Marvel. E eu me lembrei que há o que quer esse ano. Então nós vamos falar das expectativas que nós temos com relação a Marvel Studios e a Kick-Ass 2. Hoje a mesa está extremamente reduzida, creio eu, mas temos aqui o senhor Delahi. Olá, pessoas. Ebony Spider-Man. Enfim, falando de algo de verdade que preste. E talvez tenhamos o JJ, não sei. Vamos saber daqui a pouco. E começo com uma pergunta de caráter, na verdade, cronológico. Né? Ao contrário dos filmes da DC, que normalmente não consegue se manter durante muito tempo, os filmes da Marvel tem se mostrado bons filmes para se fazer continuações. Então minha pergunta para vocês é a seguinte. Por que os filmes da Marvel ainda se mantém no hype do cinema nerd? Quer começar, Eboy? Tem a bondade. A interpretação que eu tenho é que a Marvel, que é da Disney. Eu acredito que ela fez todo um planejamento a longo prazo sobre os filmes, como seriam os filmes, começando com o próprio Homem de Ferro, não sei se isso já saiu em alguma reportagem. Então, acho que todos os filmes dela, que ela lançando, tem todo um sentido assim, um planejamento maior. Diferente da DC, que é da Warner, se não me engano. Acho que o pensamento da DC dos filmes da DC é: vamos pensar no filme da Lanterna Verde, vamos pensar no filme do Batman, vamos pensar no filme do Homem, vamos pensar no filme do X-Men, e assim vai. Não tem esse cuidado, embora sejam filmes independentes, filmes que lá na frente podem conectar. Até porque, se a DC fizer isso, não sei se vai ter problema ou não, todo mundo pode meter o bedelho dizendo que tá copiando a Marvel. E eu não sei se a DC quer isso. Então, o que você está tentando dizer, na verdade, é que a Marvel barra Disney fez um planejamento 5 anos atrás. Galera, olha só, como é que está a nossa situação?

referência com piada. Fora isso. Então, sim. Teve o filme do Homem de Ferro. Não acho que estava sólido a ideia dos Vingadores. Mas, enfim, por conta de todo aquele chamariz que teve, a coisa foi tomando forma com os outros filmes. Então, acho que não foi simplesmente sentar e falar, vamos fazer os Vingadores, o que a gente dá pra isso. Ponto. As coisas foram meio que de maneira natural, né? Puseram na cabeça que iam fazer os Vingadores, aí começou aquela parada de fazer personagens a torto e direito, toque de caixa, pra fechar o filme, né? Tanto é que os filmes de base, né, com o Capitão, Thor, tiveram uma crítica até um tanto chata, né? Enquanto origens, pra dar esse personagem, foram importantes pro filme dos Vingadores. Ou seja, o filme dos Vingadores se exibiu de algo que os outros filmes não se exibiam, que é a chatice e apresentar as origens dos personagens como se isso fosse relevante pro cara que não tá no cinema, que não é fã de quadrinho. Thor nada mais é um filme pra mulher. É de ação, não tem porra nenhuma. Como assim, cara? Tipo assim, é um filmezinho pra mulherzinha, cara. Mostra lá o cara sarado, bonitinho, só. Tipo, a forma de redenção dele é muito cool, muito rápida, entendeu? O Thor, de certa forma, é porradeiro, não tem tanta porrada no filme assim. Eu, particularmente, não. Tipo assim, achei um bom filme. Na média, todos são bons. Isso. Só que não é aquela coisa, entendeu? Pra mim... Na minha opinião de merda, não são bons. O quê? Não são todos bons. Né? Dessa safra recente, na verdade eu salvo Homem de Ferro 1, concordo. Thor e Vingadores. Sim, concordo. E ponto final. O Capitão América é um lixo. Homem de Ferro 2 é um lixo, vale pelo Máquina de Combate. Assim, mas House, o Capitão América, ele serviu simplesmente como introdução. O Homem de Ferro 2 é que, enfim, eu acho que foi pra... Acho que existiu pra fazer algumas ligas, mas assim, na verdade, pra formalizar, pra ter o personagem, ele não prestou pra nada. O Capitão América só foi importante só pra falar assim, olha, existe um Capitão América e a gente vai pôr nos Vingadores. Mas essa também é a mesma premissa do Thor. Sim, mas o Thor conseguiu ser melhor executado, entende? Melhorzinho, House. Também não foi aquilo tudo. O que eu entendi do Delahir é que, assim, são filmes visíveis, que você consegue assistir, entendeu? Mas, assim, são... Nossa! Você não faz 40.5... Motivos de filme de cada um deles, entendeu? Em teoria você pode fazer 40.5 motivos de qualquer merda que você assista. Mas de bons momentos do filme do Thor, 40.5 bons momentos do filme do Capitão. Mas você tem boa vontade. Agora, o que eu tô colocando na mesa, na verdade, é o seguinte. É que se a gente tá pensando no planejamento da Marvel barra Disney, né? Eles estão apostando no filme médio para bom, né? Você faz uma sequência de filmes médios até que você consegue juntar todos aqueles personagens que você pode utilizar e faz um filme bom a partir daí. Só que é um filme bom porque é divertido, Né? Não é um filme bom porque é a cabeça, porque vai tratar de um problema sério da economia americana, nada disso. É um filme bom porque é divertido. Sim. Bom final. Vingadores foi basicamente isso. Isso, é. Homem de Ferro, também, primeiro. Basicamente isso. Não. Só que essa talvez seja uma forma perigosa, porque nos filmes que a gente está falando que foram bons, né, um personagem ele salta aos olhos, que é o Tony Stark, Robert Downey Jr. Sim, né? Sim. E a minha pergunta para os senhores é: o Downey Jr. hoje, ele pode ser considerado o pilar central do sucesso da Marvel nesses filmes recentes? A ideia é que pegasse e o centro fosse o Nick Fury, né, o Samuel. Mas enfim, por conta dessa... Até mesmo porque ele não aparece... Não sei por que eles fizeram um filme da SHIELD de uma maneira, né, para agregá-los. É, enfim, acho que seria interessante. Mas assim, acho que o Downey, pela qualidade de ator que ele é, né, assim, pega ele em relação ao Ivan, ao Chris Evans. Pô, mas é muito distante a qualidade dos dois. Então, não, mas também tem um porém. Quando a Marvel começou, e aí eu vou até pegar o Hulk dos anos do Ang Lee, a Marvel tava apostando, um pouco como a Fox também fez, em fazer filmes com pessoas não muito conhecidas. Justamente porque, se o filme bombasse, o aumento que o cara ia ter não ia ser uma coisa assim, ó, meu Deus. Diferente de você pegar um cara foda, gastar bilhões com ele, se o filme fizer sucesso, você teria que pagar o dobro. Uhum. No caso do Robert Downey Jr., ele tava em queda, ele não tava tão bem. Só que ele interpretou muito bem o Tony Stark. Ei, calma aí. Na época do Hulk do Ang Lee, a Fox contratou a Halle Berry pra fazer a Tempestade. Exatamente. Que tava em alta na época. Não, foi em alta mais no 2. Não. A carreira da atriz Halle Berry estava em alta quando ela foi chamada para fazer a Tempestade. Porque ela, na verdade, depois do X-Men 1, ela ganhou um Framboesa de Ouro como personagem mais inútil de um filme. Que foi o... Tempestade. Não, Tempestade. Ganhou outro? Porque foi o Mulher Gata. Não, Mulher Gata ela ganhou em quase todos os quesitos. Caraca, eu vou pegar um... Como é que ela faz suco? Será que ela doa um desses framboesas? Não. Mas ela reagiu a isso com bom humor. Mas assim, é porque não é... Bom humor, tipo assim, dando a cacada na gente, né? Ah, claro, pô. Porque trouxe ele pro palco pra agradecer. Sim. Mas foi bom humor. Bom, voltando. Porque ela tá em alta, né? Então não é uma fórmula 100%. O Wesley Snipes, tudo bem que ele nunca foi um grande ator. Mas quando foi feito Blade, ele tava com a carreira mediana, ele não tava em decadência, como tá hoje. Ele já chegou a ser preso? Eu lembro que tava... Ser preso por sonegação de imposto. A mesma coisa que o Nicolas Cage, sai diferente do Wesley Snipes, o Nicolas Cage tá em tudo que é filme, justamente pra poder pagar as contas. Nossa, que beleza. Não, mas é sério, o Wesley Snipes quase chegou, não sei se ele chegou a ser preso, mas sei que teve pedido de prisão. Por causa de sonegação e o Nicolas Cage é o mesmo esquema, só que o Nicolas Cage tá em tudo que é filme. Ó, o Wesley Snipes foi preso e já tem papel garantido em Os Mercenários 3, ou seja, no próximo filme do Stallone teremos luta robótica. Não, porque o Wesley Snipes luta com um robô. Não tem jeito. Eu acho que ele vai, infelizmente, Ele vai ter uma cena de luta entre ele e apanhando o Jack Chan. Diferente do Robert Downey Jr., que bem ou mal tem homem, ele fez muito bem o papel do Tony Stark. Então, eu acredito que dentre os membros dos Vingadores, tirando as escalas de Johansson, também é uma boa atriz, mas porra, vamos ver, ela tá lá mais por causa do corpo. Peraí. Ela fez um ótimo. Uma ótima Viúva Negra nos Vingadores. Não, mas tipo assim. Mas você sabe que a Scarlett Johansson tá lá mais pelo corpo. Pelo quesito, tem que ser mulher. Exatamente. Então, dos que estão lá, o único que podemos dizer que é ator mesmo, com credibilidade, não sei se de experiência, não sei o quê, é o Robert Downey Jr., entendeu? Samuel L. Jackson também, Na verdade, o Brian Singer fez questão de fazer até piada com a pressão da produção com relação à sensualidade do Wolverine. Eu não sei se eu tenho dados como fizeram com os Vingadores de saber quanto tempo cada personagem apareceu. Mas no X-Men, o X-Pô aparece pouco, que é um merda. Exatamente. Aí depois só quem fica é o Wolverine com a Homem de Gelo e a Kitty Pryde. Entendeu? E depois a Sassi Rune lá no Canadá. Não, aí depois tem a Jean Grey e a Tempestade no Noturno. Só que o filme não é o Wolverine, é da Jean Grey, se chama Fênix. Mas voltando ao assunto, vamos falar do tema do podcast, cara. Enfim, a gente só falou, e vocês acabaram não respondendo a minha pergunta. Há esperança de ter filmes da Marvel sem que haja a presença do Downey Jr.? Tomara que sim, né? É possível ter um filme dos Vingadores sem o Downey Jr.? Eu penso assim, é possível, de duas maneiras: fazendo um reboot. Só que isso aí vai ser só pra daqui a 10 anos. Ou porque o Robert Downey Jr. tá dizendo que não sei se eu vou fazer mais Homem de Ferro, porque eu quero mais dinheiro, tô cansado, quero mais dinheiro, não sei o que, preciso de aumentar dinheiro. E aí eu não sei se vai chegar ao ponto do Nego se sentar, foda-se, então a gente vai pegar outro cara. É um pouco essa sensação de Charlie Harper, né? Exatamente. Eu até vejo, mas é óbvio que vai ter comparação. Tipo assim, suponhamos que o Homem de Ferro seja mais um Homem de Ferro, nem no Homem de Ferro 4 e nem nos Vingadores 2. Pra mim vai ser muito o que aconteceu com o Homem-Aranha. Onde não tinha nem 5 anos de diferença entre o último primeiro filme, então não tinha como não negar tantas atuações quanto o herói em si no filme, entendeu? Entre a trilogia com o Bryce, quem fez mesmo a trilogia? Sam Raimi. E essa nova aí? Sua opinião, por favor. Eu concordo com o Delarria, assim. O que eu ia dizer é que o medo era que o próprio Downey virasse um Charlie Sheen, querendo mais dinheiro, enfim. Eu acho que pelo menos pra essa leva tá garantido até os Vingadores 2. Depois disso, não sei esperar, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. O Downey Jr., na verdade, é fundamental para as expectativas da Marvel com relação aos Vingadores. Porque quem salvou os Vingadores foi literalmente o Downey Jr., né? Melhores improvisos, melhores sacadas, boas piadas. E diferente de um filme da DC, que normalmente tenta ser um filme mais sério, o filme da Marvel se pauta nessa coisa da piadoca, né? Mas, Raul, você acha que quando você diz que a DC tenta focar num filme mais sério, é por culpa e barra influência do Batman do Nolan? Não, porque eu lembro, sempre foi assim. Todos os filmes da DC que tentaram ser mais galhofas, ou tentaram colocar algum elemento cômico, eles foram odiados pelos fãs. I know right. Ou então Superman 3 e 4. Ou Batman, o Joel Schumacher. Se você for pensar, são filmes que se tentou colocar uma comicidade que a expectativa do fã da DC não permite que ela exista. Então, assim, você fazer um filme da Marvel ou um filme da DC são diferentes. Você não pode fazer um filme da Marvel 100% sério. Ele não vai funcionar. O filme da Marvel, ele precisa ser um escada. Né? No caso, por exemplo, do Capitão América, o escada foi o melhor ator de todos a ser escada, o Chris Evans. O próprio Capitão América era o escada das piadas. Sim. Né? Agora, mas você que acompanha aqui, vai você ver essa diferença na DC e na Marvel? No dia, não. Não, isso não, você não, você não cinema. Isso é a forma que eles encontraram de contar as histórias no cinema. Tá? Então, os filmes da Marvel, pelo menos dessa leva nova, eles têm muito disso. Da leva antiga também, se você for ver a cena do Hugh Jackman no X-Men First Class, né? Que é uma cena, cena cômica. Não sei se vocês lembram da cena, Chico Xavier. Tá. Então, assim, esse tipo de... Isso pode parecer, no primeiro momento, um detalhe. Mas se você for ver o filme dos Vingadores, grande parte do filme é dedicado a esse alívio cômico. Né? A porrada tá comendo e alguém tá fazendo uma piadinha no meio do caminho. E normalmente quem faz as melhores piadas é o Downey Jr. porque no Homem de Ferro 1 deram liberdade pra ele improvisar. Então, assim, o cara que mais domina essa linguagem de fazer piadas no meio de uma cena mais séria é o Downey Jr. Portanto, ele é um pilar fundamental pro sucesso da Marvel. Deixa eu falar, assim, eu não achei no filme dos Vingadores o Downey Jr. Tão piadista quanto eu criei a minha expectativa até de perceber, entendeu? Eu sei que o filme foi mais dividido, sei que nessa divisão ele não teria todos os momentos de piadas, mas mesmo assim, acho que... Engraçado, vendo o filme no cinema, eu tive a sensação de ver um Down mais baixo, mais contido, né? Então, não sei se bate com toda essa liberdade de Vingadores. Não. A liberdade que eu falei foi no Homem de Ferro. Tá. Nos Vingadores, o que eu tô dizendo é o seguinte. Toda vez que você tinha uma cena de alívio cômico, tirando a cena do Hulk, né, as duas cenas do Hulk, ele socando o Thor, depois ele desmagando o Loki, a grande maioria foram cenas em que o Downey Jr. estava para aparecer como alívio cômico. Ou para utilizar uma parte da cena para fazer comicidade e a outra parte da cena ser mais séria. Entendeu? É só disso que eu tô falando. E isso... Na verdade, é uma condição dessa safra recente de filmes da Marvel. Até no Homem-Aranha você tem isso, no The Amazing Spider-Man, né? Eu nem lembro desse filme mais. Que bom. Outra questão importante é que a Marvel realmente se esforçou nesses últimos anos a criar uma continuidade no cinema, né? É quase como se cada filme fosse um capítulo de uma novela grande com relação aos seus personagens. Eu acho que isso foi a grande sacada. Desde o início eu falo que essa é a grande sacada da Marvel. Não, sim, mas aí volta ao tópico inicial quando o Dr. Oz perguntou por que a... Os filmes da Marvel conseguem ficar bem na fita, podemos dizer assim, né? Com uma gíria dos anos 80, 90, do que a DC. Então, provavelmente, muito provavelmente, pode ser esse planejamento, desse macro planejamento. O que eu falei, galera, é que assim, eu não sei se foi Exatamente isso. Houve planejamento, né? Assim, houve planejamento pra... depois que começou. Depois, assim, acho que foi depois do primeiro filme do Homem de Ferro que houve e falou assim, não, então vamos ter os Vingadores. Entendeu? Bateu o martelo. Mas antes não tinha isso tão claro. Não, claro, porque aquele negócio, de repente tem um planejamento, só que tem aquela questão do teste, entendeu? Vamos ver se o filme foi bem, vamos dar continuidade. Se o filme não foi bem, ninguém... Eu cansei de ver alguns filmes, eu lembro que aconteceu foi com uma bússola dourada. É porque é o filme que vem na minha mente. Tinha uma porrada de filmes que estavam sendo feitos, que o contrato era pra ser uma trilogia. Só que porra, o filme ficava uma merda, porque foi mal. Tanto que diz quanto ele tem, todo mundo já cortava. Hã? Não é a bússola de ouro, não? Então é a bússola de ouro. Eu lembro. Hã? Que era pra ser uma cópia de Narnia. Isso, então assim, eu lembro um pouco desse filme na época, porque tinha eu que já tava contratado pra fazer três filmes. Tanto é que as filmagens eram pra ser dois filmes. Ninguém achou, não, peraí, vamos com calma. O filme não foi bem, entendeu? Então o nego não deu continuidade. Então assim, eu acredito que os caras fazem contrato pra três, cinco filmes. Mas se o filme for bem, a gente continua. Se o filme realmente der resultado, vamos continuar. Se o filme não der resultado, foda-se, deixa quieto. Aí a gente muda o planejamento. Tá, então você tá dizendo, na verdade, que o estúdio, né? Marvel ou os estúdios que a DC vai utilizar, também, a gente nunca sabe. Eles se planejam, na verdade não se planejando, eles fazem só um contrato pra segurar o ator. Se o filme der certo, aí se continua. Que é bem exemplo do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro deu certo, aí foram fazer o 2, mas aí já mudou. Já mudou o roteirista, mudou o diretor. Eu não sei quanto o resto mesmo da equipe. Eu sei que o Thor Howard não continuou porque ele queria um salário maior. Aí ninguém falou, foda-se, não vamos, tá. Aí ele vazou. E aí o segundo filme foi chato. Isso. Uhum. Só que eu lembro, porque quando saiu o X-Men 3, eu acho, tava vindo um boato que talvez o Dente Sabre poderia participar dessas coisas. Eu lembro que o ator, que na verdade é um lutador de MMA ou qualquer porra do gênero, ele falou que ele tinha contrato pra três filmes, só que ele não sabia se ele ia participar. Então, o que eu pensei é o seguinte: eu faço um contrato com você de cinco filmes, mas não obrigatoriamente eu vou utilizar você em cinco filmes. Então sim, é um contrato pra vender o ator. Ou seja, é tudo na base do achismo, não é um planejamento real. Isso não é um planejamento real. Você não tem três roteiros. Você tem um roteiro. Se o roteiro der certo, vamos fazer o segundo roteiro. Só que aí eu posso utilizar ou não, entendeu? Sim. Eu posso utilizar você à toa ou não. Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte. O que a gente falou inicialmente na primeira pergunta é que chama atenção que a Marvel aparentemente tem um planejamento a longo prazo. Só que nesse ponto do podcast, eu sou obrigado a ressaltar que, na verdade, o planejamento tipo é rola. Eles não estão planejando nada, eles estão fazendo tudo meio que sem querer. Eles fazem um contrato para prender o ator, mas não prende o roteirista, não prende o diretor. Então tudo possivelmente ou provavelmente pode dar a mesma merda que aconteceu com a primeira trilogia dos X-Men, em que você acaba o segundo filme empolgadíssimo, achando que o Bryan Singer vai fazer a saga da Fênix, e o Bryan Singer é contratado pela DC pra fazer o Superman. E aí acaba que o Superman é uma merda e os X-Men também, X-Men 3, dispensável. Você começa a correr esse risco que, se você pensar num planejamento de verdade, a sério, eles são completamente necessários, porque um filme ele não é feito só com um ator, ele é feito com ator, diretor, cenografia, estúdio, estudo de efeitos especiais, etc. Né? Que, por exemplo, meu medo agora é o Batman Arkham Origins, o jogo. Mas voltando ao assunto, ninguém quer saber de Batman hoje, estamos falando de Marvel. Sim. Ah, meu Deus do céu, a bichona agora se empolgou, abriu as asas. Para de falar de lembrar quem manda neste podcast. Hoje o poder. Se empolga muito, nós não chibata, começa a bateria ali. Assim. Ah, é? Exatamente. Bom, agora vamos falar especificamente do que andou correndo. quais são as expectativas de vocês com relação ao Kick-Ass 2? Cara, mas o meu problema da expectativa é o seguinte. Eu fazia uma comparação com V de Vingança e Kick-Ass. Mais Kick-Ass, que eu gostei muito do filme. Mas eu lembro, conversando com as pessoas que leram a HQ, entrou naquela velha discussão de porra, mas o filme não tem nada a ver com a HQ e tal, não sei o que. Não é problema. Sim, então foi o que eu comentei, cara, só eu não vi a HQ, mas eu achei o filme foda, eu vi bastante, eu me diverti bastante. Então, no meu caso, que, embora eu goste de HQ, mas eu não tenho tanto conhecimento como você, e até porque eu não acompanho mais, eu apenas tenho a ideia de como é o personagem, mas tipo, eu vou com a cabeça muito, vamos ver o que vai acontecer. E às vezes eu fico surpreendido. Se, agora é aquele negócio, se na HQ o cara diz que o cara é um ditador, não sei o que, e no filme coloca um cara democrata, ou qualquer porra do gênero, mas não estragou o filme... Tô relevando, entendeu? Cara, mas é aquela coisa. O lance do Kick-Ass é a mesma coisa que o Watchmen. Todo mundo levaria todos os problemas do Watchmen numa boa se tivesse o final do Alan Moore preservado. Entendeu? Como o final que o Alan Moore propôs na história original não foi preservado. Aí o nego começa a catar tudo aquilo que incomoda no filme. Só porque o Dr. Manhattan fudeu todo mundo, isso é você ir muito longe da história original. As pessoas começam a achar de Bambi, etc. Então a grande questão é se você consegue ou não, no final do filme, permanecer com a mesma problemática. Mas você acha também que tem aqueles detalhes do tipo, quando o Rochá morre, que vê um coruja gritando, você acha que isso daí pode acontecer? Vamos falar a verdade, o espectador médio não entendeu, é um idiota. Vamos falar a verdade, os quadrinhos ainda hoje são considerados pelo público médio, qualquer país, como uma mídia para criança. Isso significa que os quadrinhos são subestimados pra cacete, e isso ao mesmo tempo gera uma certa liberdade dos autores, em que eles podem arriscar mais. O cinema já é muito popular, então quando você vai fazer alguma coisa no cinema, você tem que pensar num público mais amplo, e portanto mais idiota. Então as coisas têm que estar, aquele público que conhece a história e o público que não conhece a história, mas o público que conhece a história vai ver de qualquer jeito. Entendeu? Pra esse público, na verdade, ele tenta casar, o cara vai de qualquer forma, vai querer ver mesmo que você fala mal. Então o desafio, na verdade, não é conquistar esse público, é conquistar o público que tá fora desse circuito, é o público que não conhece, é o público que realmente não sabe nada. Então você tem de ser didático, você tem de repetitivo, você tem de fazer colocar frases que não existem no original, porque elas têm de ser mais óbvias pra esse público. E ponto final, sabe? Você não tem como sair muito disso. O Homem de Ferro é assim, Thor é assim, entendeu? Os Vingadores foi assim que o filme foi feito, Batman foi pensado dessa forma. Não tem jeito. Dá pra você fazer coisas que tem uma aparência mais adulta ou menos adulta? Dá. Aí é uma opção de roteiro, né? Mas, por exemplo, Kick-Ass. O que eles fizeram no Kick-Ass? Eles pegaram o final do Kick-Ass e mudaram ele inteiro. Por quê? Porque no, nos quadrinhos, o Kick-Ass, ele é um merda. É, eu sou. Né? Então ele tem... Tanto é que tem a cena da mulher que manda uma foto pra ele, ou ele fica se masturbando com a foto da mulher que tá pagando um cash pro outro cara. Isso, exatamente. Isso acontece nos quadrinhos. E ele não termina com a menina nos quadrinhos, entendeu? Ele é nerd, nerdão mesmo. Mas não tem aquela coisa também, eu não sei qual foi o filme, não sei se foi o Homem-Aranha 1, ou se foi algum outro filme que tem aquela coisa assim, o final sempre tem que terminar feliz. Porque eu acho que foi o 1, se eu não me engano, o Homem-Aranha 1. Tem muita gente, principalmente as mulheres, né, da época que eu conversei, falaram, o filme é legal, topou, mas uma pena que ele não ter ficado com ela no final, blá blá blá. Aí não sei quem comentou que falou, realmente, tem certas coisas no cinema que você tem que adaptar. E é uma das coisas é esse final, sabe? O cara tem que ficar com a mulherzinha, essas coisas não, todas. Aí é que tá muito pelo contrário. Porque se as meninas fizeram exatamente esse comentário de, ah, no final ele, o Peter Parker não ficou com a Mary Jane, isso significa que elas vão ver o segundo. Aí é que tá... Não, mas o que eu quero dizer As pessoas não entendem que muitas vezes você criar uma expectativa é muito melhor do que você ficar no clichê do cinema. Não, sim, mas o que eu quis dizer foi no sentido assim, as poucas meninas que eu conversei falam assim, o filme é legalzinho. Eu só não gostei porque ele não ficou com ela no final, entendeu? Ah, mas pera, esse tipo de coisa. Mas são as mesmas meninas, provavelmente, que gostaram do final do Titanic, que quase fez com que eu fosse espancado por mulheres no cinema. Ah, aquele filme chato pra caralho, aquela velha maluca que joga a porra do colar no mar. Não, base. Não, nem por isso, cara. Eu tô falando da cena do Leonardo DiCaprio. Ele afogando? É, porque todo mundo começa a chorar e eu começo a rir. Eu não consigo ver aquela cena sem rir. Porra, filme chato pra caralho também. Sim, é um filme chato, é um filme cansativo. Né, porque ocorre muito pouca coisa. Mas é um filme engraçadíssimo, o Leonardo DiCaprio morrendo. Sabe, o ídolo teen dos anos 90... falecendo, pô, isso é muito bom. Cara, agora olha voltando. Só, voltando ao as vacas filhas, o que a gente tava dizendo era que Kick-Ass, provavelmente, vai ser um filme muito bom se manter fiel à segunda série da HQ, né, que é uma porra louquice. Bom, Ebony? Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? É, mas a gente tava falando de Kick-Ass 2. E aí, o que você acha? Qual é a sua expectativa pra Kick-Ass 2? Eu vou permanecer na surpresa, cara, porque... Você não leu a HQ. Também, mas aí eu vi o filme 1. Certo. Todo mundo reclamou do filme 1, que... É, enfim, teve alguns erros. Erros ou não? Mas a gente tava falando de Kick-Ass 2. Né? E aí, o que você acha? Qual é a sua expectativa pra Kick-Ass 2? Eu vou permanecer na surpresa, cara, porque... Você não leu a HQ. Também, mas aí eu vi o filme 1. Certo. Todo mundo reclamou do filme 1, que... É, enfim, teve alguns erros. Erros ou não? Diferenças, crassas, entendeu? Pra mim não é o menor problema. Que o personagem loser não ficou tão loser no final, enfim. Bom, eu acho que se foi assim, isso é uma grande diferença, sim. Agora, eu não sei o que esperar desse 2. Não sei mesmo o que esperar desse 2. Vi o trailer, tá... Enfim, acho que vai focar mais na menina, né, na Hit Girl. Não, na verdade, o 2 é a vingança do filho do mafioso. Mas, enfim... Pai, o que eu vi foram muitas cenas. Não, é porque já tem 3 trailers, na verdade. Tem um que foca no Kick-Ass, tem um segundo que foca na Hit Girl, e tem o terceiro que foca no Red Minsk, que é o vilão da história. Então, entendeu? Eu achei bacaninha a liguinha que fizeram e a cara, na boa, Jim Carrey, na boa, eu acho que vai ser o fim desse filme, vai ser pra... Isso é porque você é um preconceituoso. Sem errar. Isso é porque você é um preconceituoso nojento, porque o Jim Carrey já provou que ele é um ótimo ator quando ele quer. Você sabe se ele quer? Hã? Você sabe se ele quer? Bom, aparentemente... Não, cara, olha só, ele é um bom ator, mas independe, tipo, se ele tiver filme fazendo comédia, cara, fato, ele vai fazer aquelas caretas. Sim. Putz, que é o que mata. Que assim, tipo, Não é o personagem, entendeu? É ele fazendo careta de novo. E o que vai acontecer no Kick-Ass 2? Mas é dele, cara. É overacting. Não é isso que vai acontecer. Na verdade, ele vai utilizar as caretas pra mostrar um personagem psicótico. Porque a grande questão do Kick-Ass é exatamente essa. Não importa se você é herói ou vilão. Você é meio psicopata. Você é extremamente violento. E aí você tem os contrapontos mais, de maiores extremos. Peraí. A grande questão é de qual Kick-Ass? Do 1 ou do 2, cara. Do cinema? Sim. O que, que é Hit Girl? Tá bom. Tudo bem. Kick-Ass. Mas aí você tá falando da Hit Girl, mas o Kick-Ass não tem. Ele nem tem. Não. Você pode falar tá, de um desejo, mas. Não. O Kick-Ass ele vai se tornar psicopata no segundo filme. Ah, tá. Ele vai ficar extremamente psicótico. Isso é pra quem já leu o HQ e já sabe do que eu tô falando. Até que ele vai ter um clique. Mas aí eu não ele vou vai contar pegar que... Hit-Girl? Não. Ele vai ter um clique sobre o comportamento que ele tá demonstrando ao se travestir de herói. Mas isso é um outro podcast. É um podcast quando a gente for falar do filme, depois que a gente já viu o filme. Voltando ao assunto, eu acho que Kick-Ass, ele... Por ele ser um universo mais autocontido, ele pode ser até o melhor filme dessa nova safra de filmes nerds, né? Desses filmes de super-heróis. Mas tem problemas, né? O primeiro deles é que os produtores eles acham que não devem seguir o roteiro original. O Kick-Ass 1 já demonstrou a fúria dos fãs com relação ao final. E pra mim tudo pode acontecer com relação ao Kick-Ass, né? Mas, continuando o assunto, e Thor? O que, que vocês acham sobre Thor? Pra mim vai ter mais ação do que o primeiro, que quase não teve. O meu incômodo foi a discrepância do poder do Thor em relação a todos, entendeu? Todo mundo, no filme do Thor, todo mundo ficava ferrado, daqui a pouco vinha o Thor com uma marretada e acabava com tudo, entendeu? Todo o problema. Então assim, essa diferença for diminuída, pelo menos um pouco, eu já vou ficar satisfeito. O filme 1 eu gostei, eu acho que foi fazer uma apanhada do filme 1 rapidinho, foi bacana, passou, entendeu? Enfim, eu acho que o que tem acontecido muito nos filmes é que eles aprendem muito com os erros. Esse deveria ser a norma, mas enfim, acho que com Thor eu tô com boas expectativas. Cara, sinceramente, foda-se o Thor, vai ter a gostosa da Jamie Alexander e a peituda da Kat Dennings. Então tá bom. Bom, então a gente já sabe que não poderemos ver o filme do Thor junto com o Della Ria porque ele vai se masturbar na sessão de cinema. não vou, pode deixar. Eu não confio em você, cara. Que bom. Senhores, depois de falar dessa enxurrada de trailers e mais trailers e mais trailers, vamos falar agora daquele que só saiu singelas imagens. Vamos falar de The Amazing Spider-Man, a continuação de The Espetacular Spider-Man, com Peter Parker da nova geração, né, que de segunda a sexta vai para a escola, sábado e domingo solta pipa e joga bola. Ebony Spider-Man, o que você acha das fotos que vieram agora com o novo uniforme do Peter Parker, do Pedro Paulo? Tá, primeiro pra começar a cagação de regra é... Putz, solta pipa e joga bola, House. Pombas, cadeira, vai ser velho assim lá na China, vai. E... com relação a... Cara, eu gostei muito do uniforme. Assim, ele saiu daquela coisa de... O que era aquele uniforme antigamente, o do outro filme? Era esqui? O cara era um esqui, esquiador? Sei lá, esquiador? Uma bichona. Enfim, com o Kixute, entendeu? E assim, eu acho que o Kixute continua, mas pelo menos estou tentando trazer mais para próximo dos quadrinhos. Que assim, vai ficar mais parecido com o do Sam Raimi? Tá, vai, eu acho que esse que deve ser o ideal. Então eles estão tentando estilizar de alguma maneira, pondo aquela aranha, aquele símbolo da aranha grande, então assim, pra ter como marca do próprio filme, né? Então eles conseguiram, então, já que eles conseguiram essa marca do filme, eles não vão, eu imagino, que vão Kirby fazendo tanta peraltice com o uniforme do Aranha. Então eu tô muito empolgado, pelo menos o uniforme tá aí, tá bacana. Só espero que o filme também seja vível, vai ser vível agora. Assistível, você quer dizer? Pode ser também, serve, encaixa, ficou bom. Encaixou, doeu? Não. Ah, então quer dizer que tá com o cu arrombado. Senhor Delay, o que você acha do novo uniforme do Homem-Aranha, novo velho uniforme do Homem-Aranha? Cara, sinceramente caguei pro uniforme, caguei pro filme, mas se não for nesse filme, vai ser um terceiro filme que a Gwen Stacy vai morrer. Nossa, e você acha que isso é um spoiler? Não, eu não falei com a intenção de dar spoiler, entendeu? Foi com a intenção assim, tipo, realmente, falei aí pro filme, entendeu? Tá, mas... Eu tô perguntando o que você acha do uniforme. Corta essa fala dele. Cara, eu já falei, cara. Pra mim tá a mesma merda, não mudou nada, cara. Não, mas mudou, isso. Cara. Mudou, agora tá igualzinho o uniforme do Sam Raimi. Então, cara, a mesma merda. Não, mas antes não tava. Não, tá com aquela aranha estilizada dele. É porque na verdade esse Homem-Aranha, ele não é o Homem-Aranha do... Ele não é o Peter Parker. Ele é o Ben Reilly, a gente tá sendo enganado. Mas ele só usa o uniforme do Ben Reilly, cara. É ridículo. Não, cara, eu, na verdade tô nem aí pro filme. Então assim, minha expectativa é zero. Pra Mary Jane, que talvez apareça, talvez não apareça. Cara, olha só, pra mim o conceito de Mary Jane tem que ser mais ou menos como se fosse na década de 90. Aquela mulher gostosa, tipo, sei lá, a melhor forma que eu tenho pra descrever, Mary Jane volta aos anos 90, que tinha Cindy Crawford. Uma mulher bonita que, porra, então assim. A Mary Jane não é a Kristen Stewart e não é essa nova mulherzinha aí. A Mary Jane tem que ser uma mulher bonita, sabe? Aquela mulher com charme, aquela mulher assim, porra, você tem que pensar aí, não, esse filho da puta não tá andando com essa mulher. Entendeu? Porque assim, tanto a Mary Jane, que supostamente apareceu nas fotos, como a do Sam Raimi, foi uma mulherzinha assim, cu da rua, que você vê na rua, você olha assim a bunda, é gostosa, comia. Mas também se Peter Parker não é o Peter Parker, cara. Não, mas sim, cara. Cara, na boa, quantos anos tem essa Mary Jane agora? Parece ser tão novinha. E daí? Posso falar sobre o uniforme do Homem-Aranha? Tá. A primeira coisa que me chama a atenção são esses lançadores de tech, que mais parece... Mas parece aqueles caninhos de PVC que a gente jogava feijão uns nos outros. Segunda coisa que me chama muita atenção é que finalmente eles resolveram colocar uma lente na máscara do Homem-Aranha que parece com a máscara do Homem-Aranha. Uhum. Isso nem o Sam Raimi tinha feito direito no Homem-Aranha dele. E outra coisa que me chama muito a atenção nesse novo uniforme do Homem-Aranha é que eles abandonaram toda a estética... Da novidade do espetacular, né? O, graças a Deus. O uniforme do The Amazing Spider-Man, ele é clássico até a última instância, tirando o sinal. Graças a Deus. É. Não sei se graças a Deus ou graças ao demônio, né? Isso a gente vai ter que ver depois. O que vocês têm a dizer sobre Vingadores 2? Vocês acham que vai ser... incrível o Thanos como vilão do filme? Porque eu fiquei imaginando a quantidade de CG, cara, que eles vão ter de usar. É, bom, crível vai ficar, né? Tipo. Mas é caro, malandro. Esse não foi? Não, foi só uma ceninha com CG. Do Thanos? Não, do Thanos especificamente. Ah, tá. Então vai ficar, mas assim, eu tô dizendo que esse filme dos Vingadores também foi caro pra caraca. O que gastaram com. Enfim, eu acho que ele não vai ficar tão distante não, hein? Bom, senhoras e senhores, com essa fala de Ebony Spider-Man, estamos terminando mais um IlumiCast! E agora nós vamos às nossas considerações finais. Já terminou? Então eu peço a vocês que escolham o filme que vocês estão com maior expectativa ou mais ansiosos para assistir e por quê. Senhor Delahir, por favor. Cara, eu não tenho nenhum não, mas se for pra escolher aleatoriamente aqui, eu vou ficar com... Kick-Ass. Por quê? Eu gostei do primeiro filme e eu espero que tenha as mesmas cenas comédias e palhaçadas que eu encontrei no filme. Ok. por causa de cenas comédias. É, cara, porque tipo, eu não li HQ, então fui ver o filme assim, ó, vou ver que porra é essa, e adorei, cara. A melhor cena pra mim é a Hit Girl matando todo mundo, aí entra aquele negão na sala, pô, vou pegar a bazuca. Aí o chefe olha, maluco, a bazuca? Ele, é, o negócio tá brabo. Mas isso não teve fala, foi só em olhar. Eu achei essa cena foda, cara. Ah, agora, se bem. Isso não tem nada a ver com a HQ, se botaram a Hit Girl Overpower, eu não sei o que, o cara é quatro, foda-se, eu não li a HQ, mas vi, gostei do filme. Ou seja, além de punheteiro de cinema, ele gosta da olhada do negão. É, exatamente, é, porra. Do trombolho do negão, velho. É, né? Então, a bazuca do negão. A bazuca do negão. Lá vem, negão, cheio de paixão. Descargar. Agora, não sou eu, que em podcasts passados e tem aí, que eu falei, ó, teve um membro aí do grupo que eu já peguei, porque teve um anos costurado. É, mas fazer o que, né? Fazer o que? Não tá, né? Tem gente que costura com linha, tem gente que costura com teia. Mas é, Bonnie Spider, velho. Despeça-se. 30 segundos, né? Despeça-se do público e me diga qual é a sua maior expectativa e por quê. Cara, eu tô com a minha expectativa, enfim. Se tiver que escolher, eu vou escolher o Thor. É, o Thor no filme 1, ele teve muito da. Ele trouxe, eu achei muito bacana ele tentar, a ideia de tentar incorporar toda a cultura dele pro mundo, pra essa terra, né, pra terra normal, né, pra essa nossa terra, e agora parece que vai ser o contrário, né, ela pegando alguém daqui e levando pro outro mundo. Fala a verdade, você quer ver o Lourão descendo o martelo? Merda, o Denari. Se o Lourão descer o martelo, provavelmente vai ser merda mesmo. E outra coisa, quem tá falando aí, quem tá sugerindo isso é quem gosta da bazuca do negão. É. Tá, beleza. Bom, eu sou o doutor. Deixa eu terminando. Esqueci o que eu ia falar. Vai. Termina, eu tô esperando, velho. É, assim, com relação, o que eu ia dizer é, tem, eu tô tentando lembrar o que eu tava falando. Você tá esperando o Thor, tudo bem, lembrei. Ah, e assim, de alguma forma vai ter essa coisa mais, espero eu, né, mais Senhor dos Anéis, eu tô esperando alguma coisa mais épica, mais, enfim. Como se Senhor dos Anéis fosse épico. Ah, que toda aquela. Mas tudo bem. Delfos, enfim. Você tá esperando aquela viadagem toda do Tolkien, né? De alguma maneira adaptada no. Pro filme do Thor. Claro. É, tá bom. Um filme que foi muito bom, inclusive. O filme foi muito ruim, mas assim. Teve só uma cena que me prendeu, que eu achei que acabei ficando com o filme por causa disso. Foi o Hellboy 2. Aí você tá comparando Tolkien a Mike Mignola. Tu vai pro inferno. Tolkien, tô falando da magia. Tu vai pro inferno. Tu vai sentar no pênis do capeta. Não vou mesmo. Só que eu não vou. Tá. Senhoras e senhores, eu sou o Dr. House. Mais uma vez agradeço a atenção de todos por passarem mais essa uma hora aqui conosco. E o filme que eu estou esperando, assim, com muita ansiedade para assistir, não é uma produção americana, e sim uma produção do México, que é Fists of Jesus. Eu estou esperando esse filme com muita ansiedade, esse filme acabar de ser feito, que vai ser a película que vai ganhar o Oscar de filme estrangeiro no ano que vem. Enquanto isso, na sala de justiça. Show. É um filme lindo. Pra completar minha despedida, a gente falou tudo que é importante da Marvel, por isso que não falamos de Homem-Aranha. Vai pro inferno! Eu tô aqui xingando vocês pelo texto, esses trastes de uma figa. A gente faz um podcast só pra falar do traste maldito do Homem-Aranha. A gente fala de todo mundo, menos do Homem-Aranha. Ah, pô, tá, mas a gente fala agora e o. E o pessoal da edição puxa essa parte pra trás. Não, precisa falar de Homem-Aranha. Não, vamos falar rapidinho. Fala sim, vai ser o melhor. Pronto, vamos falar rapidinho. Enquanto isso, na sala de justiça. Então, o Homem de Ferro 3, que tá vindo por aí. Por aí. Eu não vi. Eu não vi. Não, não vi. Então, não é o tiro. Não, acho que nada do filme que tá vindo. Tá vindo. Não, tá vindo. Você não viu, ele tá vindo. Na sua realidade, ele tá vindo. Eu sei, não. Foda-se de qualquer forma. Raul, tirando a sacanagem, foi da cronologia do tipo, a gente tá falando isso na estreia do Homem de Ferro, quando você for lá, já tá no Vingadores 2? Isso! Eu tô falando. Eu acho que, cara, eu não vi o filme, mas pelo que eu li, é um pouco melhor que o segundo, mas não é essa Coca-Cola toda. Enquanto isso, na sala de justiça. Muito novinho, tipo... Novinha mesmo, entendeu? Olha o tarado falando da novinha mesmo. Eu já tô imaginando o cara com a mão, assim, aquele sorriso diabólico. Nossa, você imagina isso, Raul? Imagina, não rapaz. Eu sorriso, não. Não, eu não confio em quem vai até bambu, não, cara. Não fica arrepiado, não. Na verdade, eu não confio em ninguém que se classifique como ser humano. Mas, continuando o assunto... Vem cá, você é o quê? Eu? É. Até hoje eu não sei. Vossa excelência, vossa divindade. Não, eu não sou divindade, tá maluco? Sei lá. Não, se eu for divindade. Se, se eu sou uma divindade, eu tenho que me basear na fé dos outros. Olha, puta que pariu. Que merda, hein? Exatamente. Caraca, emite, véi. Que bom que você não é divindade. Eu? A Maris viu também, meu amigo. Verdade.